versão pra mais uma canção. Nem tão nova, nem tão antiga assim também. Cantarei dedos! Preste atenção! Isso é! E se eu fui? Eu disse não, não. Preciso da sua postura. Minha segurança eu fazia na cintura. O empoque da paz, os valores não. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem a mão pelo que tem no peito, é dois. Ok, eu canto. Quando eu fui marihuana, quando eu fiz chapa, aí do que me acontece, me chapa, faz olhar, me fascina, me ilumina, essa cabeça não anda. Nobody do, nobody get hurt. Ninguém se move, ninguém se machucará, então. Nobody do, nobody get hurt. Respeite a bomba de respeito do. Eu como o que eu quero, se você tem tudo rata. Porque que eu já disse, é do sangue, opa. Eu ouço ela, não roubando, vou te ver. Porque eles querem me pedir, me falem com uma saída. Se liga, sangue bom, essa é a situação. Se liga, se não abre, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não Ei, compadre, mas enquanto choro, outros velhos devoro. O meu pensamento não é como o seu. Tapar com maconha, o que é de ver? Eu não sou melodia, porque fumo. Me contem aonde ele se esconde. Atrás de leis que não favorecem vocês. Então por que não recebe de uma vez? Põe as cartas na mesa e discuta essas leis. Prelete rei, meu irmão, os criminosos. Porque eu luto pelo direito dos nossos. Não, pessoas inocentes morrem, vamos imaginar meu osso. E não vou fazer nada. Tem que parar com isso, acabar com essa matança. Enquanto tem gente morrendo e outros se mexer na França. Mas se você quer brincar, vou é a barba de molho. Comigo é dente por dente, Fernandinho. Olho por olho. Se você tem a mão pelo que tem no peito, dedos! Faz manter o respeito. Dedos! Faz manter o respeito. Dedos! Faz manter o respeito. Dedos! Faz manter o respeito. Dedos! Faz manter o respeito. Dedos! Amigo, faça aquilo que é direito. Acabe agora com seu preconceito. Seu lapo alto aí, isso aí. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro? Peraí, rapaziada, peraí, peraí. Fala o bode, fala o bode, fala o bode. Oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro? O quê? Mais uma vez pra marcar, diz. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê? Deixa eu me enxergar, mas eu posso cantar assim também, ó. Posso cantar assim, ó. Quem tem seda? Quem tem seda? Seda! Quem tem seda? Mas quem tem seda? Quem tem seda? Mas quem tem seda? Seda! Quem tem seda? Mas quem tem seda? Alexandre Paz, vamos fazer barulho, porra! Come down, come down, come down, come down, come down, come down, come down, come down, come down. rapaziada tá fumando demais, né?